Yeah, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, respeitável público, hoje aqui vai ter a grande festa black. É, e aí, lady, e aí, man, vamos dançar. Salve, salve, Nelson Triunfo. E aí, Afroec. É nóis. Chega, senhorita Paola. Let's go. Orex. Pura nostalgia me fez relembrar, me empolguei. Bora dançar nos bailinhos de garagem, no baile um drink. Botei traje de grife, tô elegante e chique. Cordão no pescoço, bem estiloso. Cabelo black power, jaqueta de couro. Com a proteção de Deus e os orixás. Vamos nessa festa até o sol raiar. Saí de rolê, nas ruas de SP. Baile chique show, ou Zimbabue. A festa começou, ninguém fica parado. Agitando o corpo, no mesmo compasso. Mas a pista balançou quando o DJ tocou. MC, Colecy, até o Nelson dançou. Estilo James Brown, shake down. Espírito dançar, sensacional. Quero ver o baile balançar, no mesmo ritmo. Quero ver o baile balançar no mesmo ritmo. Quero ver o baile balançar no mesmo ritmo. Quero ver o baile balançar. Quero ver o baile balançar. Afroex tá na casa, chegando pra somar. Mandaram me chamar, tô aqui, que há? DJ aumenta o som, balança o salão. Todo mundo na função, lembrando o tempo bom. Funk, soul, som de preto. Representa o gueto, sacudindo esqueleto. A ideia é quente, ritmo envolvente. A gente sente a melodia envolvente. Mas sempre na fé, cê sabe como é. Tem que ter ginga, swing no pé. A energia contagia, o som bate pesado. O groove da guitarra deixa o povo animado. Luzes de neon e fumaça na pista. Todo mundo no passinho, entra no clima. Mãos pra cima, essa é a hora. Curta a festa black, família, vambora. Quero ver o baile balançar no mesmo ritmo. Quero ver o baile balançar no mesmo ritmo. Quero ver o baile balançar no mesmo ritmo. Quero ver o baile balançar. Quero ver o baile balançar. Aí, todo mundo, pode ficar à vontade. É, eu sou Nelson, ou seja, Nelson Triunfo, né? Quero mandar aqui meu salve, um abração pra todos aqueles que curtem a Black Music. É, os grandes bares Black, nossa, Rio de Janeiro, Black Rio, aqui em São Paulo, Chico Show, Zimbabue, várias outras, vários clubes, vários encontros. A Festa Black tem história, vem dos seus avós, seus pais. Essas festas uniu famílias, nada melhor do que esse good time. É disso que eu tô falando. É do coração, é de sentimento, é de música black.